E o Questão de Sensibilidade de hoje se inicia sem a sua introdução costumeira, devido ao fato de que o material que trazemos ter praticamente a duração de uma hora. Então anunciamos esse material que traz Haydn, representante maior, um dos representantes maiores do período clássico dentro da história da música erudita, dentro da história da música clássica. E das suas composições, escolhemos os cello concertos e alguns movimentos da sinfonia concertante. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you. Questão de Sensibilidade de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Renato se despedindo.